senda da vida, Senhor, eu vou andar. Com teu conselho, não vou vacilar. O vinho é escarnecedor, a bebida alvoroço. Em ti minha fortaleza, meu único repouso. Senhor, guia meus passos, em teu amor quero estar. Com fé em ti eu sigo teus caminhos a me guiar. Como o leão ruge, o rei se assusta. Mas em ti, Senhor, a paz me ajusta. O justo é sincero e bem-aventurados são os filhos que seguem em ti, sempre amados. Senhor, guia meus passos, em teu amor quero estar. Com fé em ti eu sigo teus caminhos a me guiar. Ó Senhor, purifica meu coração. Limpa-me de toda iniquidade e aflição. Que eu não ame o sono, mas busque a verdade. Em teus braços encontrarei a felicidade. As águas profundas do meu coração guardam o teu conselho, a tua direção. Que eu não me precipite, mas em ti confie. Na tua sabedoria minha alma se abre. Senhor, guia meus passos, em teu amor quero estar. Com fé em ti eu sigo teus caminhos a me guiar. Em cada decisão, em cada olhar, sou guiado por ti, meu doce lar. O justo é luz que brilha na escuridão. Senhor, em ti encontro salvação.